deu para mim cozinho. Oh, mulher, tu não queres que eu coma o teu pitel? É? Eu sei que um dia, sei que um dia hei de casar. E da mulher quero amor, quero carinho. Se ela me der comida que eu não gostar, eu para mim cozinho, eu para mim cozinho, eu para mim cozinho, eu para mim cozinho, eu para mim. Este é o seu Canal 2 da Antena. Maldito amor que me enlouquece. única música que eu dou para toda a gente. O que eu quero é ver todo mundo a vibrar. Se realmente queres dançar, vem para a minha frente. Sentirás a tentação de nunca mais parar. Só penso arranhar tua pele até que te doa. Passamos a noite.

2, Antena. E que os filhos conheçam